Bodega do Maguila. Saúde é coisa séria. Depois do seu médico, leve a sua receita para quem entende. Farmácia Ipecaitá. Há mais de 23 anos cuidando bem da sua saúde. Variedades em medicamentos e perfumaria. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Na Avenida Posidônio de Souza, no centro de Ipecaitá. Nove mistura. Purifica o sangue. Elimina dores do corpo com reumatismo, artrite, artrose, inflamação nas articulações. Combate alergia, rinite, sinusite e fortalece o sistema imunológico. Nove mistura. Auxilia no tratamento de diabetes, triglicerídeos e toda a área renal e vesícula biliar. Reduz o colesterol e é diurético. Nove mistura. É você livre da má digestão, gordura no fígado, enxaqueca, azia, gastrite, úlcera, refluxo, infecção intestinal e prisão de ventre. Nove mistura. Você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais de sua cidade. A distribuidora Boa Fé é a mais completa da cidade. Completo sortimento em bebidas quentes e frias. Todos os dias temos carne de porco, ovos de quintal, carne de carneiro, galinha de quintal, fato de porco e mininico. Além de milho, ração para galinha, verduras, ração para cavalo, bebidas em geral. Praça da Matriz, em frente à igreja, ao lado da pracinha de Nenê do Cartório. Contatos pelo telefone 75 98156 4857. Na direção de Bernardo e Dara. Chegou aqui a DVD House Fibra, a melhor internet da região. Aqui acreditamos na transparência e na satisfação total dos nossos clientes. Por isso, não temos fidelidade nem multa de cancelamento. Queremos conquistar a sua confiança com um serviço de excelência. Nossos planos são a partir de R$ 49,99 e até 500 mega. Link 100% fibra ótica. Experimente o que é ter uma internet de qualidade, confiável e sem complicações. WhatsApp 759-81539977. DVD House Fibra, muito mais velocidade. Dona Maria Gourmeteira, o lugar mais doce da cidade. Aqui você encontra doces, salgados, tortas, sobremesas, bolos caseiros, bolos confeitados e muito mais. Aceitamos encomendas para sua festa de formatura, batizado, casamento e aniversário. Estamos localizados na Avenida Posidônio de Souza, ao lado da Igreja Matriz, funcionando de segunda a sábado. Venha conferir nossas delícias e nos siga no Instagram, @ Dona Maria Gourmeteira, ou chama no WhatsApp 75982978832. Açaí é mesmo uma paixão nacional. E cada um tem a sua maneira preferida de saborear. E o Açaí Top 10 tem uma infinita variedade de acompanhamentos. Uma qualidade incrível e um sabor indescritível. E com ingredientes frescos, levamos o melhor até você. Açaí Top 10 conta também com a imensa variedade de sorvetes e coberturas. E agora com duas lojas para melhor te atender. Loja 1, na Avenida Posidônio de Souza, em frente à Cozinha Comunitária, no centro de Ipecaetá. Loja 2, na Praça de Cavunge, no antigo Boteco Caipira. Você não vai ficar só de água na boca, né? Vem experimentar. O melhor do açaí é o Top 10. Que maravilhosa! Loja Duas Marias Semijoias. Trabalhamos com semijoias e folheados no atacado e no varejo. Temos bolsas, mochilas, carteiras masculina e feminina e fazemos perfuração. Na Loja Duas Marias Semijoias, você tem bom atendimento e bom preço. Aceitamos cartão de crédito e débito. Ligue ou chama no WhatsApp 75981355441. Rua Professor Iaci Lopes, em frente aos Correios, Santo Estevão. Que maravilha! YV584, canal 200, Rádio Patos FM Estéreo, modulando na frequência 87,9. Ipecaetá, Bahia. Patos FM. A raiz do brasileiro, a flor da pele. O ritmo contagiante do Brasil. O estilo sertanejo de ser. Com o sucesso das paradas e modões inesquecíveis. Começa agora, Brasil Sertanejo. Brasil Sertanejo. Opa, Lelê! Bom fim de semana pra você! O Brasil Sertanejo tá no ar! Tudo bem, pessoal? Muito prazer! Eu sou o Ramos Neto. Tô chegando com o Brasil Sertanejo, o melhor programa de modão do rádio brasileiro. Eu trago beijo pra quem é de beijo, abraço pra quem é de abraço. Como é bom te encontrar e poder ficar junto através das ondas do rádio, trocando essa energia boa e tocando moda bonita, fazendo a trilha sonora do final de semana. Espero que esteja tudo bem com você. Tá trabalhando bom trabalho, tá de boa curtindo o fim de semana? Bom descanso, boa folga. O importante é saber que tá todo mundo aqui curtindo e a partir de agora, só modão desfilando no seu rádio. Para começar o nosso programa desse fim de semana gostoso, tem Marília Mendonça. Me leva pra casa. Pra casa, o amor sempre fui bandido.